ventania, cheia de paixão, tarde de verão, chovia, entrou pelos meus olhos, subtil e tão fugaz, era fugitiva numa tentativa de paz. Relaxou-me os nervos, sentimento alado, senti minar na pele, transpirar leve, pecado. Revirei meus pés, relâmpago e viri, rajada de vento, em beijos turbulentos, seduzi. Regar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor, flor de pensamento, nuvem passageira, inverno de paixão. Sem nenhum valor, eu preciso de ti. esta dor no meu peito, por não ter o teu amor só pra mim. Sozinho aqui, a minha vida é nada sem teu amor. É uma vida sem nenhum valor. Eu preciso de ti. Não consigo mais evitar esta dor que há em mim, nem conter o sentimento por ti. Se não posso viver, só aqui. Sozinha, ela com pipi. E com o tempo achei que ia mudar, ia pensar menos nele e também pensar em mim. Afinal de contas é assim, quem está mal. Eu faço tudo para dele cuidar e peço para ter cuidado, é bom para os dois. Mas ele quando sai sem mim faz coisas sem pensar. Assim vai acabar. Tu sabes o que eu fui.

si te doy mi teléfono o te doy, o te doy. Yo te confío.